Você que se liga na gente aqui do OcioCast, aqui é Chicóvisco falando sem nenhuma vontade alegre de falar contigo. Aí você fala, pô, Chico, você não quer mais fazer a parada? Não, querer eu quero, só que cada hora que eu olho a porra do jornal, eu vejo o avanço do fascismo contra a classe trabalhadora e me dá uma vontade de queimar tudo. Mas eu lembro que queimar tudo não resolve. Resolve é conversar com você, camarada ouvinte. Você tem um governador que fala que vai usar o SUS, o apelidado pelo lado B do Rio. Aliás, é um podcast que eu recomendo a você, amigo ouvinte, que use. Lado B do Rio. Nosso mais sincero aplauso do lado B do Rio. Enfim, o Auschwitz, nosso governador do estado do Rio de Janeiro, ele passou mal, né? Aí correu pro hospital particular. Quando na campanha ele tinha ido, ele tinha dito que ia pro SUS, né? De repente, se ele fosse pro SUS, ele não recuperava tão rápido, assim como muitos de nós que dependemos do SUS. Eu, por exemplo, estou com pneumonia. Se ele tivesse ido pro SUS, talvez ele não corresse para subir em helicóptero e atirar em criança no subúrbio do estado. Então, eu acho que esse cara vai ser condenado em Haia, né, Tribunal Internacional em Haia, por crimes contra a humanidade uma hora. Porque, enfim, isso é um assinte contra a humanidade. Você atirar o Léo assim. Você desculpe a minha pausa na fala, porque realmente isso me perturba muito. Outra coisa que me perturba muito é o governo, sem base nenhuma, querer aprovar uma reforma que ela não tem cabimento, que é a reforma da Previdência, querendo tirar o dinheiro do aposentado e do trabalhador que está contribuindo esses anos todos também para a Previdência Social. Eles estão chegando num cúmulo de aprovar a ementa. Ementa? O que que é uma ementa? Ementa, para você, amigo, que não sabe o que que é, ementa, no baixo assim, é um suborno legal. É um suborno legal do legislativo, do executivo para com o legislativo. Ementa é um suborno legal. Pode alguém me contradizer aí nos comentários, no e-mail e tudo mais, que a gente lê aqui. Mas para a classe trabalhadora normal, né? Ementa é um suborno legal. Ou seja, o governo Bolsonaro tirou 30% das universidades públicas, inicialmente das que protestaram contra a candidatura do presidente eleito no período da eleição, com bandeiras antifascistas, como o direito da UF, por exemplo. E logo depois ele estendeu isso, o que foi muito providencial para o planejamento do governo, né? Qual é o planejamento? Aí você pensa assim. Ele mata duas coelhas com uma cajadada só, porque ele vai pegar 40 milhões, ele tem que dar para 308 caras no, na Câmara. 308 vezes 40 dá os 30% que ele tirou de todas as educações. todas as universidades públicas, institutos federais e tudo mais. Então, ele matou, mata dois coelhos com a cajadada só. Ele tira a sua aposentadoria, né? Mais um direito trabalhista nessa bola de merda que vai descendo morro abaixo e vai parar na cabeça de nós, classe trabalhadora. Eu e você que bate cartão, eu e você que estamos desempregados, eu e você que estamos tentando sobreviver a esse governo nefasto. Então, além de tirar sua aposentadoria, ele ainda sucateia a universidade pública, que realmente não é para todo mundo, mas graças a incentivos do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente, do ex-presidente Lula e da ex-presidente Rousseff, que dobraram praticamente o número de vagas nas universidades e universidades em si. Eu diria que a quantidade de universidades não dobrou, acho que triplicou. E as vagas disponíveis, elas duplicaram. Então, foi mais ensino indo para mais lugares e para mais pessoas, porque as vagas de livre concorrência, elas continuaram sendo livre concorrência. Foram criadas vagas sociais para estudantes de escola pública, para negros, para índios, para ter essa diversidade, porque o nosso país é plural, metade da nossa população, metade não, 54% da nossa população é negra. Ou seja, é a maioria. Como é que essa parte da população tem tão poucas vagas na universidade? Então, o governo de Lula e Dilma possibilitou o acesso dos camaradas à universidade. Aí ele está matando agora dois coelhos com a cajadada só. Ele vai, pega o dinheiro da educação, sucateia a educação, porque é interessante para ele que o povo não seja educado para não poder pensar. Povo burro é povo controlado. E com esse dinheiro ele suborna a classe política para votar para tirar o seu direito, ou seja, você está se fudendo duas vezes. Então, você que elegeu o Bolsonaro, você que votou nele, eu estou pedindo para você, abre o olho para isso tudo, né? É a universidade que você ou seu filho poderia estar estudando. Ele tirou também do ensino básico. Aí a pessoa fala, não, mas vai botar no ensino básico. Ele tirou também, saiu no jornal. Quer dizer, é um desmonte do país. É o desgoverno. E eu sinto muito em viver assim. Quero convocar você, que é de Niterói. Eu pelo menos vou estar lá. Larissa, por razões óbvias, talvez não esteja. Rafael, eu não sei, mas vou combinar com ele. O OcioCast vai. Chico do Couto, Chikovski, vou estar amanhã no protesto que vai ser feito em Niterói. Eu defendo a UF. E eu conto com todos vocês lá. Você, camarada ouvinte do OcioCast. Se você quer apoiar, por hoje é só, né? Se você quer apoiar o OcioCast, vai em apoia.se/OcioCast e contribua com a quantia que você puder. Lembrando que a gente não privilegia o capital, né? Portanto, se você for contribuir, você vai ver lá nas nossas metas. A gente tem só metas coletivas, tá? Você não recebe nenhuma meta individual, porque o OssoCast, eu, pelo menos, né, na qualidade de, vamos botar assim, frontman da coisa, eu acredito que a pessoa não deve receber prêmio nenhum porque ela tem mais dinheiro do que o outro. Eu acho que o cara que de repente não tem dinheiro, e compartilha o conteúdo do podcast, ele tem às vezes muito mais mérito que o cara que, sei lá, der R$ 10, que não é nada, não serve pra nada, não, só paga dois salgados. Ou um PF. Então, eu queria que você, quando for doar, se doasse de coração. Porque você de repente acha que o projeto tem futuro. Então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, mande para ossolevaovicio@gmail.com. Segue a gente lá no Twitter, @ossocast. Se você também quiser, nós temos a página, a fanpage no Facebook, fb.com/ossocast, para você interagir com a gente. No mais, é isso. Beijo no Kengo e até a próxima.